imaginar. Essa é mais uma para os corações apaixonados. Hoje eu vou me acabar, eu vou beber de novo. Vou cair e levantar no meio do povo. Só tomando caipirinha com mel e limão, pra ver se acalma esse meu coração. O que a danada me fez, já sei como curar. Vou colocar o meu colchão na porta do bar. Hoje eu vou tomar todas, vou me embriagar. Só vou parar de beber quando ela voltar. É só enchendo e derramando e o coração sofrendo. Meu amor, estou morrendo, sentindo a sua falta. É só enchendo e derramando e o coração sofrendo. Sua falta, só te peço agora, volta. É muita sofrência, mamãe. Hoje eu vou me acabar, eu vou beber de novo. Vou cair e levantar no meio do povo. Só tomando caipirinha com mel e limão, pra ver se acalma esse meu coração. O que a danada me fez, já sei como curar. Vou colocar o meu colchão na porta do bar. Hoje eu vou tomar todas, vou me embriagar. Só vou parar de beber quando ela voltar. É só enchendo e derramando e o coração sofrendo. Meu amor, estou morrendo, sentindo a sua falta. É só enchendo e derramando e o coração sofrendo. Meu amor, estou morrendo, sentindo a sua falta. Só te peço agora, volta.